Está estabilizado, no 865. Salvador, bom dia, Otan 3597, passando em Índia Serra, baixou e travou. Otan 3597, bom dia, avistado, complete aproximação, aguarda autorização para o posto. Guardando autorização, 3597. Então 3597, agora pista livre, o vento norte com 3 nós, o altímetro no 0 no 0, livre o pouso na 10. Pouso autorizado, cabeceira no 0, eixo no 0 no 0, TAM 3597. O TAM 3171 está autorizado o puxo e acionamento, chame para o táxi, o altímetro no 0 no 0. Chamarei táxi, 3171. Gol 1961, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterne 133, décima 95. 251, 3395, Recife, gol 961, bom dia, bom trabalho. Bom gol. Sete no solo aos 38, libere a direita e prossiga na Alfa, na minha escuta mesmo, chame antes da Juliette. Alfa chamará antes da Juliette, está 3517. Juliette, na 3597. Na 3597, ingresso Juliette, portão 4. Portão 4, 3597. 865 estabilizado. Chama agora a torre 118 decimal 95. 895, boa. Boa. Salvador, bom dia, gol 1865, estabilizado, transfere. 1865, bom dia, avistado, cheque o trem, com altímetro de 1010, vento de norte com 29, livre pouso na 10. Norte com 2010, livre pouso na 10, 1865. Por gentileza, reporte o trem checado, ok? Já está embaixo checado. Ok, permanece condições, tudo vapor. Obrigado. Taxi Tutã 3171, informa 162, autonomia de 2 horas e 15, Altamira do Galeão. Correção, autonomia de 4 horas e 15, Altamira do Galeão. Ok, 162, 4 e 15, Galeão, tá livre o táxi via Pátio 1 em Índia. No ponto de espera, chame 118.95 para a decolagem. Tá 3171. Pátio Índia, 18.95 para o ponto de espera, 3171. No solo aos 4-4, ao livrar à direita, taxi via Alfa, chame antes da Juliette. Viva à direita, Alfa, antes da Juliette, iremos te chamar, boa noite, né? Corre uma boa, esse é o 3171, pronto, espera da 10, pronto. Então, 3171, bom dia. Autorizado a alinhar e decolada 1-0, vento é de norte com 4 nós. Autorizado a alinhar e decolada, 3-1-7. Tá, 3171 decolou às 4h30, chame o controle em 119.35, tenha um bom dia. 935, bom dia, tá 3171. 1865, ingresse no pátio via Juliette, a partir do portão 62, vai seguir a viatura Follow Me já posicionada até o portão 10, ok? Tenha um bom dia. A gente segue a viatura até o portão 10, obrigado, bom dia, boa noite, 65. Gente, fala 340. Pode cruzar de vai direto pro Edo, tá presente? Autorizado. Obrigado. Conforme instruções do centro Recife, está presente autorizado direto Brito. Brode Brito, tá 3171, já deve. 171, chama agora o centro Recife 125, décima 1, alterne 133, décima 9. 1251, alterne 133, 931, 171, boa. Boa. 390, Salvador Recife. 330 nível autorizado, via pista 58, minha cola da 10, primeira curva à esquerda, saída da Puca, transição, Caju. 11935 controle, 5546 transponder. Posta com estacionamento, tá? 9, bom dia, senhor, identificação desça a 2000 pés, via chegada bom, né? Intercepta a partir de Alagoinhas, após essa via, ajuste no 09. Confirme, 1759. É o número 1, mantenha a proa de Alagoinhas após via chegada bom, 1759. Questionamento 3890. Reporte táxi. Salvador, bom dia, Oceané 6211, formação Foxtrot para o Rio. 6211, Galeão, agora está de cópia. Adão. Salvador, Galeão, 360 nível autorizado, via 310, SMAP, CD Lube, depois conforme rota. Decola da 10, primeira curva direita, saída da L, Leda, Bridge, 1-1935, controle, 5550, transponda. Oceano é 6211, autorizado para o aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, nível 360, através da APZULU 10, depois SMAP, Lustre, conforme a rota do plano de voo, decolagem da pista 10 para a curva direita, saída da L, após Leda, direto Bridge. 119.35, ponto de saída, 5550. 6219, chame pronto para o estacionamento. Vamos lá. 63, prepare da Eulia da Bridge, aguarde para a cópia. Pode tirar a externa aí, meu velho. 18090080 a bordo, 4 horas e 9, alternativa é Natal. Autorizado táxi via India e Alfa, ponte Pernambuco no 0, torre em 1, 1895. Quem negar no 0, 1 no 1, boa viagem. No 0 no 1, via India e Alfa, ponte Pernambuco, 1895. Alfa X-Ray India. Alfa X-Ray India, prossiga. Bom dia, senhor. Alfa X-Ray India, está no pátio 3. Solicita reboque para o gate número 02 do pátio principal. Autorizado, reporte para ingresso no grande pátio. Alfa X-Ray India. Afirmante, reportará para ingresso no pátio principal. X-Ray India, obrigado. Voo 963 Galeão, está pronto? 4963. Salvador Galeão, 360 nível, autorizado, via peso Luma 0, SMAP, dúbito, após conforme rota. Decolada 10, primeira curva direita. Saída da El, Leda, Bridge. 1935 controle, 5554 transponder. Após a decolagem, primeira curva à direita. 7, conforme o caso, curva direita. Pós-posicionamento, 963. 10, tá bom. Tá livre, pode táxi. Tá. 380, tela 19, controle 1935. 1935, obrigado, bom dia. Bom dia, 3890. Então, 3890, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 330, sai da PUCA. Gente, na PUCA, subindo ao 330, vai manter a proa por 5 milhas, estamos numa pequena formação aqui, depois a gente intercepta a saída, se possível proa de... quando possível, Jama. Tá, 3890, tá autorizado, pode vir direto, Jama. Obrigado. transponder. Do posicionamento, 865. Alfa X-Ray Índia na escuta? Afirmativo, X-Ray Índia na escuta. Vai aguardar para ingressar no grande pátio. Vai aguardar ingressar. Afirmativo, para ingressar no seu pátio. Salvador, bom dia, tá 3597, ciente do Fox, no botão 04. 3597, Salvador, Brasília, 360 nível autorizado, via peso 17. Recalda 10, primeira curva à direita, saída Arbor, pós Elefa. 1-1935 controle, 5564 transponder. Afirmativo, está autorizado Salvador, nível 360, via Pesulou 97, saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5564, controle 1-1935, é o TAM 3597. Pós-posicionamento, 5597. Reportará. Contato do Xené 6309, 78 a bordo. Estamos com 13h40, alterna em Guarulhos. 88 a bordo? 78. 78 a bordo, autorizado táxi via Indy Alpha, ponto de espera da 1-0, chame torre em 1-1895, quem negar 1-0 no 1, boa viagem. Costa 1-295, a torre? 1-1895. Ok, obrigado, bom dia. Do Alpha X-Ray Índia, na escuta? Autorizado para seguir com reboque, manter escuta permanente, reporte ao término. Autorizado a final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. Chamar Alfa, é seguro. Olha, plano de alta vida Serra, chame um dos novos, só. 759. Voo 759, complete a aproximação, chame a torre, 1118, décima 95. 1895, combate. 1119, só confirma o VTZ a frequência da torre. 621, torre 1895. 1895. Serra, me escuta? 85, bom voo. 2085, obrigado. 759, repórter, checado de novo. Vai, Tará. Corredor forte, restrito mil pés, até a liberação do controle. 1935, controle, acione 5544, Unifame Delta, Vitor Serra. Poderia confirmar pessoas a bordo? 02 a bordo, a gente só ratificando, pode decolar de curva à esquerda para cruzamento do campo, o Unifame Delta Vitor Serra. 0759. Gente, a pista é um pouco molhada, temos uma precipitação de leve a moderada na vertical agora. 7, 0, 2, 0, 7, 7. Tá boa viagem. Livre após táxi. Valeu, Matheus, é 2 e 1. Valeu, Matheus, é 2 e 9. Está livre, reposta táxi, o 865. Bom dia, Gol 1759. Persegue via Alfa, reporte na Estrela Juliette. Alfa, Estrela Juliette, chama 759. Devido a decolagem 621, vento 1, pressão 050 graus, 3 danos. Ok, iniciando a decolagem. Roma 7 para o push e acionamento no 04. 04 vai aguardar, tá? 3517. Aguardando o TAM 3517. Prossiga, senhor. Fica autorizado o acionamento e táxi, chame para ingresso no 7. Via Indy Alpha, do ponto esperando no 0, torre em 1195, Genegal no 011, boa viagem. Detalhe Indy Alpha, espera de 2195. Bom dia, 6211, contato radar, suba 360, saída da EL. Sabe 360, para o Valeiro, vai presente? Autorizado, EL. Tá, é, obrigado. 3, posição 2, solicito reboque para a posição 612 no pátio principal. Autorizado, reporte para ingresso no grande pátio, TAM, Mike X-Ray Delta. Ok, grato, reportarei. Vai, Juliette, o 759. 759, após a passagem da aeronave da companhia, está ingressado, está autorizado o ingresso em Juliette para o portão 1. Entendeu, após a companhia, portão 01, 759. Solo, TAM 3517. 517, prossiga. Pode ir iniciando a partida dos motores em marcha lenta aqui na posição. Tem uma aeronave da Gol que vai ingressar no 01 à sua direita, após o meu parquear, tá livre o pushback, o 3517. Sim, entendido, após a passagem da aeronave da Gol, a retaguarda, autorizado o push acionamento no 04, 3517. Ativo, tem aeronave da Gol que vai parquear, vai ingressar na Juliette agora, vai parquear no 01, após a mesma parquear no 01, tá livre o pushback. Sim, obrigado. Yeah. 963, está autorizado o LR, mantém no zero. Mantém no zero, 963. 3517.